Olá, boa noite, gente. Sejam bem-vindos a um relaxante Hora do Cavalo, onde o que importa é peso. Tudo é peso, porque não existe vida sem peso. E nesse programa a gente vai contar com inúmeros artistas, performers ilustres, dentre eles Iron Maiden, que mais? Fala aí. Sepultura, Slipknot, aquela banda que eu realmente gosto, aquele som novo na MTV. Aquele clipe, que animal. Que mais, cara? White Stripes, R.E.M. Bom, eu sou o DJ Horst Nasser, esse é o DJ Google. A gente vai começar mais uma edição, aliás, a primeira edição da Hora do Cavalo. E para arrebentar, Island Dunbar Retaliation. Vai! Now the first day that I met you, I was looking in the sky when the sun turned all to blood and the thunder clouds rolled by. The sea began to shiver and the wind began to moan. It must have been a sign for me to leave you well alone. I was warned about you, baby, but my feelings were a little bit too strong. You never said you loved me, and I don't believe you can. 'Cause I saw you in a dream, and you were with another man. You looked so cool and casual, and I tried to do the same. But now I've got to love you, tell me who am I to blame? I was warned about you, baby, but my feelings were a little bit too strong. Just a little bit too strong. We'll be right back. You. Boca do Cavalo. Esse programa irreverente aqui com meu amigo DJ Horst Nasser. Hoje aqui com a ilustre presença do Bruno Conte. Filósofo renomado, especialista em internacional em Platão. E um reconhecido tradutor também, né? Tradutor de livros tais como Platão e o Mundo das Ideias, Platão e a Reminiscência, de George Foreman. Oi? A diferença em Platão e etc. E, puta, é bom fazer esse programinha, né, cara? Tá curando a minha gripe, cara. Bom, vamos falar aqui que a gente tocou aí. Bom, a gente abriu aí o bloco com Ainsley Dunbar Retaliation, essa música de 70. E bom, como vocês devem lembrar aí, é a música que o Sabá tira cover no lado B do primeiro disco deles, versão praticamente igual aí ao original, tão pesada quanto. Foi nosso presentinho pra vocês aí. Apresentaço. A gente tocou depois Aeroblues. Bom, fala aí, DJ Ross. O Aeroblues é uma banda do Papo, né? Que é um conhecido guitarrista, provavelmente talvez o melhor guitarrista, né, da América do Sul, cara. Isso aí, isso é argentino. E foi uma banda que ele fez em 77. Eu acho que era mais ou menos com a mesma galera que ele tinha, o Papus Blues, né? Que teve. Eu não tenho certeza, teve 7 discos. E daí ele parou e fez esse disco que tinha intenção mesmo de ser mais. Mais pesadão, mais porradão. Então. Bom, tem muita banda boa, né? De heavy argentino, né? Heavy 70 argentino. Mas tem o Orion's Beethoven. Você lembra de mais alguma? Mas Los Natas é banda feinha, que imita Caios. Caios é muito chato, né, cara? O Gustavo ele gosta hoje em dia, cara. Não gosto mais, cara. Tem mais banda, não tô lembrando banda argentina, não. Eu queria dar uma. Eu queria dar um menu histórico pra vocês aí, mas eu tô aqui fumando meu Sansonzinho. Dando uma pipada aqui, não tô conseguindo lembrar. O que foi depois aí, cara? Foi o Bang, né? Ah, é bom, depois a gente tocou o Bang, uma música chamada Keep On, do disco Mother, música de 70. Depois, pra fechar o bloco, a gente rolou uma banda chamada Sword, banda de stoner genérico aí que o DJ Force. Você colocou aí que é pra. Eu não faço a mínima ideia de o que se trata, de onde é, bom, foda-se. Opa, sonzinho country pra acalmar. Ver se eu fico um pouco mais calmo. E. Bom, a gente vai abrir agora o próximo bloco com Virgin Death, um dos nomes alternativos para uma mesma banda que se chama Pentagram. E... Toca aí, mano. I'm insane, I got time for you. So clear out of here, baby. I'm coming on through. You want me into the ground, and I ain't coming up. Take a hit from me, baby. You put out a shut up. I'm a man. I'm a man. Now listen here, honey. I got a message for you. I want a woman who can cook, clean, and screw. If you can't measure up, I don't want you around. Then you better pack up, or you better lay down. I'm a man. I'm a man. Oh, look at here now. I'm a man. Aí voltamos e a gente acabou de tocar o MOTUS, o Motus, com a música Hit Let It Get Higher. Eu não sei nada dessa banda aí, cara. Antes a gente tocou um som que provavelmente muita gente nunca escutou ainda, que é uma versão que o Led Zeppelin faz para um som do Sleep John Estes, um bluseiro da década de 30, e o nome desse som é The Girl I Love, She Got Black Wavy, long black wavy hair. E vocês podem encontrar esse som no BBC Sessions. Enfim, um som que eu reconheço não foi tão raro, né? Já que a ideia aqui é colocar sons raros, mas tudo bem, valeu, porque é Led Zeppelin. E o que o DJ Google colocou antes aí, cara? Que foi isso aí, Google Boo. Bom, antes do Led Zeppelin, eu coloquei um som de uma banda chamada San Francisco Shiver. E como tá no nome aí, a banda de São Francisco, da terra do Blue Tier, da época do Blue Tier, parece Blue Tier. Caralho, né, cara? Não tem como ser ruim, né, cara? Essas bandas que tem essa pegada mais rock and roll, mais insana, assim, né? Veja se é aquela coisa mais dunzona ou pro lado mais o Led. Eles têm essa característica bem original nessa cena aí do final dos anos 60 e começando 70 de São Francisco. Antes, pra abrir, a gente abriu com o Virgin Death, que é. Bom, que é a banda pré-Pentagram. Ah, ela é contemporânea Pentagram, mas enfim, tem. Dependendo, ele tinha uma série de nomes, né? Eu já cheguei a ver, acho que outro nome também. Que, aliás, a gente vai abrir esse bloco com o DJ Horse Nasser, ele vai dar um adendo, ele vai fazer um comentário, acho que sobre o Virgin Death. Pera aí. Não, o Virgin Death é um dos nomes, é um negócio muito louco, o Pentagram, né? É uma banda que nunca teve nenhuma gravação decente. E ao mesmo tempo é uma das melhores bandas, né, dessa leva de hard, né, hard rock dos anos 70, cara. E eu não sei o que deu na cabeça dos caras, eu acho que eu li alguma coisa num dia que eu tava entediado, cara. que eu tava vagabundeando, né, cara. Acho que eu li alguma coisa de alguém falando que eles mudaram os nomes pra tentar fazer com que a banda emplacasse, né? Mas o Pentagram lançou só alguns singles, né? Acho que nunca chegou a lançar um disco mesmo duro nos anos 70, né? Só no começo dos anos 80 que lançou um disco, eu não curto tanto, né? Que tem aquele, como é que é o nome do cara? Bob Sawyer, alguma coisa assim, né? Teve uma banda antes do Pentagram, que é o B-Demon. É o B-Demon, né? E tem uma outra ainda, essa gravação do Virgin Death é de 73. Na mesma época eles gravaram com outro nome, que é Wicked Angel. Eu nem me lembro mais, talvez tenha alguma outra aí que eu gravei lá também. Então, não, tem um outro nome, né? Lembra? Que eles lançaram com um compacto. Você tinha pego também, cara. Tem um outro nome ainda do Pentagram. Então toda a história dos caras é muito louca. Na minha opinião, assim, se o Pentagram tivesse realmente gravado um disco, né, cara, tivesse feito uma coisa... mais arrumadinha, eles seriam com certeza tão famosos, tão reconhecidos, pelo menos, quanto um Deep Purple, ou de repente o próprio Sabá, né, cara? Uma banda que influenciou muita gente, toda essa leva de Doom, né? Posterior, né, incluindo aí, passando pelo San Vito. Reconhece, né, no Pentagram uma figura paterna, né, cara? Tipo, ele deu a luz ao Doom Rock. Caralho, eu tô com um artefato pagão aqui na minha mão. Um artefato pagão boliviano, né? Aquele povo muito avançado, né? Sofisticado, cara. Então, o que a gente vai começar aí, Google? Então, em homenagem ao Pentagram, a gente vai começar com Pentagram. Violet rain on me. Oh yeah. Oh, intervalo. Cadê o... Cadê? Ah, tá aqui, tá no fundo. Ela tem um começo crescente. Começo calmo. Nesse fundo acústico aqui que a gente tá ouvindo. Bom, a gente fechou o bloco aí do programa do macaco. Bom, quer dizer, do programa do cavalo com... alusões ao bicho aqui. Com o ilustríssimo Chris Kringle. Com a música do disco Sodom. A música se chama... Se chama Sodom, o disco. Chama That's My Love For You. E assim como o contrário que vocês devem estar achando, DJ Horse Nasser vai revelar a surpresa por trás do nome Chris Kringle. Acho que todo mundo sabe quem que é o Chris Kringle, né, cara? Agora acho que ninguém sabe por que uma banda brasileira vai pôr esse nome, né, cara? Não... Enfim, essa era uma banda... uma banda da terrinha. Uma banda que, pra nossa surpresa, ela é super bem gravada. É pesada. E esse disco, se não me engano, de 72. Tem uma banda irmã do Chris Kringle, que é o Tobruk, que é uma outra banda de hard muito legal e que eventualmente aí no, em futuros horas do cavalo a gente vai tocar aí pra vocês, né? De qualquer maneira, legal, né? Uma banda brasileira de rock da época bem gravada, né? É esquisito, né? Tem outras bandas, né? O Bangô também é bem pesadão, mas sem a guitarra, a famosa guitarra abelhinha, né? Que o pessoal tem uma dificuldade de conseguir gravar uma guitarra boa. Aqui no Brasil, então você vê que já tem uma história, né? Que tem uma cultura, né? Que é muito bonita, né? De incompetência. Agora deixa eu ver aqui, cara. Depois, quem tocou antes? Gux. Deixa eu ver aqui na listinha. Bom, antes aí do ilustríssimo Chris Kringle, a gente tocou uma banda chamada Jerusalém e encenou. Bom, cara, tudo que eu sei sobre essa banda é que ela é inglesa, chama Jerusalém, o disco acho que é de 73, chama Jerusalém também. Quem produziu esse disco foi o Ian Gillan, do Deep Purple. É tudo que eu sei sobre essa banda, chamada Jerusalém. Antes do Jerusalém, nós tocamos... Dias de Blues. Bom, DJ Horse Nasser. O Dias de Blues foi uma banda uruguaia que lançou esse disco, se não me engano, um disco homônimo mesmo, né? Que é de 71, é isso mesmo, tá marcado? 71, 71, 71, 71, 71. A gente não está obtendo informações. 72, 72, uma informação muito importante, imprescindível pra você, caro ouvinte, né? E... engraçado, né? Tem uma banda do Uruguai, né? Além de exótico, é bom. Então. Oi? Mas o Uruguai comenta aqui o meu filósofo antropólogo de plantão, grande estudioso dos genes uruguaios, né? Bruno Loureiro, também conhecido como guitarrista da Malhação. Pela Mimi, caríssimo ouvinte e fã da Zona Leste, Itaquera. E antes do Dias de Blues, a gente ouviu com o Pentagram. Ah, mas deixa eu comentar sobre o Uruguai, né, já que a gente fez essa alusão turística aqui. O Uruguai é um lugar legal, né, mas Montevidéu é um... E aqui vai minha homenagem ao nosso queridíssimo amigo Valentim Guerreiros, né, que aliás é uma frase que eu tô citando dele, né? É uma Buenos Aires decadente, né? Mas eu tive ótimos momentos, né, no Uruguai. Recomendo que vocês tentem ir pra lá, né? Tem muitas agências turísticas hoje em dia que fazem essa viagem. Antes a gente tocou o Pentagram, né? Você quer comentar mais coisas sobre o Pentagram, além do que a gente já falou? Cara, a gente não vai tocar nunca mais Pentagram na Hora do Cavalo, cara. Aliás, bom, pra quem escuta a Hora do Cavalo sem escutar a Hora do Macaco, tá catando milho, viu? Eu acho bom você tentar escutar a Hora do Macaco, que é a nossa versão mais primitiva, né, cara? É a principal, né? A Hora do Macaco é a mais importante, Google? A Hora do Macaco é o programa. Isso aqui é um parênteses dentro do programa da Hora do Macaco, né? É quase que um especial, né? O resto, isso aqui não é nada, porra nenhuma. Acho que a Hora do Macaco ela tem mais... Ela vai ter mais periodicidade, ela vai acontecer sempre. Enquanto alguns especiais, como a Hora do Cavalo, com o melhor do Heavy 70 pra você, e o outro especial que chama Hora da Vaquita, que é um especial só com música romântica. Mas o nosso foco mesmo é na Hora do Cavalo, na Hora do Macaco, né? Bom, agora a gente vai pro penúltimo bloco. Vamos abrir com uma banda chamada Witchfinder General, uma banda e expoente da New Wave of British Heavy Metal. Esse movimento todo aí que aconteceu na Inglaterra. E, bom, pelo que eu sei dessa banda, na época ela era uma das bandas menos considerada aí de toda essa leva tem uma cacetada de banda que engloba esse movimento do New Wave of British Heavy Metal. E essa banda, acho que por ela ser bem sabá, bem arrastadona, meio dunzona, pelo que eu li, ela era uma das bandas menos consideradas, que menos tinha coisa vendida, enfim. Só porque ela é melhor que todas, porra. Bom, enfim, ouve aí. Yeah. shores. Loving and hating, that's the way it goes, yeah. Everyone should climb high sometime. Maybe you should climb high, straighten out your mind. If you keep climbing, you'll be surprised that you'll find. But you better start now, for you're left behind, yeah. Ooh. com Doom Mântrico dos Sons of Otis. Essa pegada bem hipnótica, aqui na linha meio do Om. Bom, o DJ Horst Nasser vai comentar um pouco aí, porque foi a escolha deles. Não, pra falar a verdade, eu não sei nada sobre essa banda aí, cara. Mais uma, né? Que ignorante que eu sou. Devia estudar mais as bandas, né? Acho que o que importa é que ela é mais uma homenagem ao levantamento de peso, né, cara? Ao mundo da musculação, né? Ao mundo de poucos, né, cara? Que eu ouço esse som, lembro muito das nossas tardes, né? Apaixonadas, né? Tocando alto um Sleep e botando 50 de cada lado no supino, amigo. É um mundo de poucos, cara. Mas aí, bom, a Hora do Cavalo é uma homenagem ao ferro, né? É ou não é, Google? É total, cara. A gente pensou, aliás, a gente teve essa ideia, né? Essa ideia heurística, né? A gente gritou Eureka quando a gente tava com um peso, como é que eles chamam? Dumbbell. Com um dumbbell na mão. Inflando a nossa musculatura, né, cara? Foi um momento muito bonito, inesquecível, em que a Hora do Cavalo nasceu entre uma dose de whey protein e outra de maltodextrina. E é brincadeira, gente, vai tomar no cu, véio. O Bruno Conte, ele quer que fale o patrocínio do programa aqui. Não é bem do programa, né? Ele tá patrocinando a nossa vagabundagem nessa noite de terça-feira, dia 14 de março de 2006. Dia 15? Não. Ah, já passou da meia-noite, tem a lei do relógio, né, cara? Que é a editora Paulus. Obrigado, né? Obrigado por toda a sua. Por ter engordado as nossas contas bancárias, né? E, bom, vamos voltar aqui ao que interessa, né? Mas é legal ressaltar isso, né? Que essa homenagem ao ferro, né? O ferro é uma espécie de nova religião, né, cara? Pagando tributo à terra, né, cara? Alegria de viver. Antes a gente tocou o Josephus. Essa foi mais uma sábia escolha do DJ Google. Banda que vem diretamente do Texas. Inclusive, você tem alguma informação mais aprofundada, assim, sobre uma banda de hard dos anos 70 do Texas, né? Aquele lugarzinho bem, bem tranquilo de se viver, né? Bom, eu fui lá no Google, digitei Josephus. Daí eu fui estudar um pouco sobre essa banda. É importante, né, cara? Eu acho importante a gente passar a informação aqui pro ouvinte. Mas eu não sei, cara, só descobri que ela é do Texas e eu fiquei com preguiça de ler o resto do texto. E, bom, é de um disco que chama Dead Man, vai, cara. Se tiver, vai lá no SoulSeek, procura. Ou no search lá e beleza. A gente abriu com o Witchfinder General, já falamos sobre essa banda. E agora, no próximo bloco, nós vamos abrir com uma banda também americana, chamada Blood Rock, e a música chama Wicked Truth. Quer comentar alguma coisa ou... Não, manda bala. never know it. What are all you looking for? What you gonna find? Behind a black door, peace of mind. You don't think I know, you don't think I see. Standing there in the dark, it's only me. Photographs of everyone hanging on the wall. You never see the sun here at all. Maybe something will come someday. Gather up the wicked and take them all away.

Ué, desistiu de botar o Nick Duck? Bom, a gente teve aí Cat Scratch Fever, que provavelmente a maioria de vocês, senhores letrados em hard rock, já conhecem por intermédio do senhor Ted Nugent. Mas essa versão, na minha opinião, arregaça tudo, mano. Já eu falei do que o Sons of Ores é o som do ferro, mas nada supera Pantera, cara. É provavelmente a melhor banda pra você puxar o seu dumba. E o que a gente tocou antes, Google? Antes foi o Suck. Essa é uma banda muito louca, né? Primeiro pelo nome, né? Que é Chup. E depois também porque é mais uma banda exótica que a gente desenterrou. É uma banda da África, de 1970, e o disco deles que é aquele chamado como Time to Suck, não tenho certeza se é esse o nome mesmo, o disco original, mas ele é composto só de covers. Então tem covers do King Crimson, tem cover do Sabá, tem cover do Deep Purple, do Grand Funk, e só tem um som que é deles, que é exatamente esse que a gente tocou, que é um puta som, né? Então, a gente tocou o Suck. E qual que foi antes? Foi o Sun and the Fire, essa banda que você estudou muito. Vou falar agora para nossos queridos ouvintes. Olha, cara, eu não faço ideia, além do fato dessa banda ser americana. Tem um nome muito doido. Não faço ideia, mas... Só que escrito de um jeito muito doido, cara. Que os caras botam uns Y, um E onde não existe. É, o Fire com Y. Bom, antes do Saint Anthony's Fire, a gente rolou uma música do Earth que tá na demo deles. Chama Metadream. Olha, eu não vou falar nada do Earth, porque ela tá uma banda super falada, super comentada, nada que eu... tirando o fato lá que ele aparece lá no... Dylan Castro aparece no documentário lá, falando que mataria, que matou o Kurt Cobain. Não lembro direito qual que é a história. Enfim. O Earth dá um pau no Nirvana, cara, não sobra nada. Aliás, três bandas aí que... Sabia que você ia falar. Que meio que definiram aí o som que veio na década de 90, um som pesado, foi... Sem sombra de dúvidas, o Earth, o Melvins e o Helmet, né, cara? Acho que eles pegaram essa viagem em 70, criaram cada um indo pro lado aí... Ultra original praticamente definir o som de toda uma década, aliás, até hoje, né? Pro bem ou pro mal, né? A gente abriu com uma música de uma banda chamada Blood Rock, a música chama Wicked Truth, de Jay Horse. Essa é aquela típica música pra macho, né? Aliás, você comentou isso daí, né? Sobre essa uma tendência legal mesmo que teve nos anos 90 de se fazer hard rock, né? Sem entrar nos méritos aí do que era bom, o que não era. Mas porque hoje tem uma coisa... Porque essas bandas faziam hard rock, mas é difícil você pegar e identificar o Helmet com... sei lá, com uma cópia de Sabá, né? Então tinha uma readaptação, assim, que é um negócio interessante, né? Enquanto que hoje tem o lance de realmente de fazer o revivals, né? E o que predomina hoje, ainda por cima, a coisa do revival anos 80, né? Então, sei lá, acho isso daí meio chatinho. Você quer ficar ouvindo The Cure, né? Eu quero ficar ouvindo Pod Rock, né, cara? Então... Então beleza, cara. Blood Rock é aquela típica banda que não foi reconhecida, né, cara? A exemplo do Pentagram. Porque é um puta de um disco. O primeiro, né? Que é um disco que chama Um Só. Não sei. Às vezes não dá certo, né? Distribuição, alguma coisa por aí. Os caras bem que tentaram, né? Mas é uma banda que era tão boa realmente quanto as maiores aí, né? As tops de linha, né? Eu acho, por exemplo, muito mais legal que o próprio Bang, que a gente tocou no programa. Qual mais que fez bastante sucesso? O Bud. Eu acho o Blood Rock muito melhor que o Bud, por exemplo, cara. Mas, bom, em todo caso, tá aí Blood Rock sendo lembrado hoje. A gente tá chegando ao fim desse programa excitante, que trouxe muita informação, afeto e alegria aí pra vocês, tá? Então, em breve retornaremos aí com mais força do cavalo alado. Beijo.